Não é possível que a sua idade é a mesma que tá na identidade. Não é possível, não. Quando que você vai entender, então, que eu quero sofrer é na cama, não é na vida, não. Amor é coisa pra gente grande, e você pensou pequeno demais. A minha vida não é um quarto de cabaré pra você entrar e sair quando quiser. Não é. De cabaré, cai fora, cê tá confundindo esse lugar. Meu coração é ambiente familiar. Ah, aqui não, aqui tem gerência, viu? Nesse coração aqui cê não vai bagunçar, não. Não é possível que a sua idade é a mesma que tá na identidade. Não é possível, não. Quando que você vai entender, então, que eu quero sofrer é na cama, não é na vida, não. Amor é coisa pra gente grande, e você pensou pequeno demais. A minha vida não é um quarto de cabaré pra você entrar e sair quando quiser. Não é. A minha vida não é um quarto de cabaré. Cai fora, cê tá confundindo esse lugar. Meu coração é ambiente familiar. Cai fora, cê tá confundindo esse lugar. Meu coração é ambiente familiar.